2, iniciem instruções para dois motores, que não dá 1-0-1-8, autorizado a sinal do procedimento e alianza que se reiva a pista 1-0, no posto estabilizado. Autorizado, conjunto 1-2, após táxi. Mauro Estrela, foi a Namor de Ordem. Lá fora. Volume 92, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista no 0 e a parte táxi índia. Aposte para outro ponto de espera, NH no 08. 08, eu estou pronto. Não, ponto de espera, ó, o 92. Volume 92, autorizado, aliás, a palavra estou no 0, vento 120 graus, 099. Pista livre, informo 37 da companhia ingressando agora, cabeceiro 10, preste a gente na lavagem. Gente, boa noite pra vocês. Autorizado pouso, pista no 0, vento 120 graus, 08 nós. Libre força na 0, com nós, 02. Slow 1192, decolado aos 46, chega em controle Salvador e 120, 08. 08, bom, vamos lá. Bom dia, 1192, contato a radar Lecolai, Sim, Matemelo 370, você é da Puc. E a Puc, Sérgio, Hotel 370, 1192. no 192, chama você 36, chama 2185 até 12545. Foi chama 20218. Só 3816, achando estação. Sua chegada agora no lado de 1, vê se me atenderam se tiver a vista, se me atenderam a 0, na meia, 304. Corrigiu, 190, 18, a vista, se me 62, se mantém 2006, autorizado a LR3, pistão 05, estabilizado. Pesado MS, eu retorno para lá, pode passar. Em cima, 48 número. E eu prossigo. Alfa Yankee Whiskey, aposta eterna. 7 sinal, chama agora 6, 1, 1, 8, sinal 9, 5, 3, 8, 6, 6, 3, 8, 1, 6, sinal 9, 10, baixou, por favor, estou. 3, 8, 1, 6, autorizado por hoje, pista 1, 0, 1, 3, 0 graus, 0, 9, 9, 1, 0, 1, 8, 9, 8. 38 no meia, solo aos 28, lugar à direita, segue Alfa Juliette, portão 1-0. Direita Alfa Juliette, pro 10, né, 38 no meia, boa noite, boa noite. reporte do Sérgio do Giro, autorizado, reporte até o Pátio 3, reporte ao Sérgio.